O Grupo de Pedagogia Espírita Aplicada promove, a partir do dia 1º de julho, um curso virtual gratuito de Pedagogia Espírita Aplicado à Evangelização, online, voltado para professores, educadores, evangelizadores, pais e demais interessados pelo assunto. Mais informações e inscrições podem ser obtidas diretamente no site do curso, que é www.pedagogiaespirita.org. E essa é para você que procura uma evangelização em uma cidade em Niterói. O Grupo Espírita Servidores de Jesus está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 4 e meia da tarde, para evangelização, e de 5 às 7 da noite para uma cidade. O Grupo Espírita Servidores de Jesus fica na rua Visconde Sepetiba, número 81, no centro de Niterói. Mais informações através dos telefones 2622-8757 ou pelo 9162-9613. Tem também um e-mail que é contato@servidoresdejesus.com.br. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Reciclagem. Bom, certamente você já ouviu falar bastante desse tema, não é mesmo? Mas você sabia que é possível trabalhar a respeito desse assunto também pelo viés do Espiritismo? Pois é, a gente não recicla só objetos materiais. É possível reciclar posturas, atitudes, pensamentos. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, nós recebemos o Cláudio Amaral, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir, e nos dá novamente a honra da sua presença aqui no Espaço Jovem. Cláudio, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo e sinta-se em casa. Totalmente, eu quero agradecer a você e à produção por mais essa oportunidade de estar com a turma de jovens e poder contribuir. Com certeza, temos muito o que conversar, não só sobre o tema reciclagem em si, mas também sobre assuntos dos mais variados. Por isso, vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. Um minuto no espaço. Meu nome é Tamires, eu tenho 15 anos e eu li que 40% do que a gente compra é lixo. Ou seja, 60% do que compramos é realmente o que utilizamos? É por aí, Tamires. Na verdade, nós estamos comprando e desperdiçando demais. É verdade. Precisamos otimizar, precisamos ter uma ideia mais, menos consumista. E isso, sem dúvida nenhuma, será objeto de mais nas nossas conversas posteriores. Com certeza. Nesse sentido, Cláudio, a gente tem sempre um viés bastante didático. Vale a pena aqui, então, a gente começar pelo começo. O que, que significa reciclagem, afinal? Qual a importância disso? Reciclagem é o reaproveitamento dos materiais e significa que nós compreendemos que os recursos são finitos, limitados. Sim. É uma forma de preservarmos as fontes dos recursos em prol da vida das gerações futuras. E qual a importância de reciclar, afinal? Porque a gente ouve muito essa visão, né? Poxa, é importante reciclar, mas o que todo mundo na prática ganha com isso? Ganha valor de vida, qualidade. Ganha lembrar que você merece dar valor às coisas a partir da valorização que você dá a si mesmo. A reciclagem, ela traz o retorno à preocupação com a qualidade de vida. E com isso certeza. Nós não podemos esquecer. Bem lembrado. Agora, que tipos de reciclagem existem, afinal? Você vai me permitir, você com essa sua indagação, me faz lembrar uma historinha que eu passei com a minha sobrinha. Após uma refeição, fomos ao banheiro para poder lavarmos as nossas mãos e eu, num descuido, deixei a bica aberta. Ela virou para mim e disse, tio, fecha a bica porque o senhor está gastando a água do Nordeste. Isso nada mais. Qual era a idade da sua sobrinha? Na época ela tinha uns 4, 5 anos. Você vê, né? Veja você a noção que uma criança já está tendo que ter no nosso mundo, que nós não tínhamos em nossa época. Sim. porque, na verdade, a noção do coletivo não existia em torno da ecologia, em torno da percepção dos recursos naturais. O Sim. que existe, e é obrigatório que tenhamos, nós não estamos sós no mundo, precisamos passar o bastão. Um dia passaremos o bastão para outras gerações que precisarão continuar com a vida no planeta de forma sustentável. Com certeza. Agora, em relação a esses tipos de reciclagem, como é que a gente pode analisar isso? Bom, em relação aos materiais, é a reutilização, a reciclagem é a reutilização das matérias-primas. Em relação Sim. ao comportamento, nós teremos a mudança de hábitos. Uma que está muito em voga hoje em dia é a troca das sacolas de plásticos no supermercado por sacolas de papel. Nós precisamos voltar. Na verdade, nós não estaremos criando nada de novo. Quem é um pouquinho mais antigo, e eu estou nesse meio, sabe que a vida anteriormente nos supermercados, tudo era condicionado em papel. E aí depois veio a época do plástico. É verdade. Só complementando, o estímulo que está se fazendo hoje para o uso de sacolas que sejam retornáveis, ou seja, que a pessoa tenha condição de usar durante um longo tempo, em vez daquele uso descartável. Exato, né? Do plástico que não se deteriora com facilidade na natureza. E a questão da reciclagem emocional, que é aquela em que o espiritismo trabalha mais profundamente, que é o tratamento do lixo mental. Que é aquele que das ideias que nós precisamos, arcaicas, que nós precisamos selecionar, substituindo por novas ideias mais adequadas ao novo tempo. Com certeza. A gente pode dizer que esses três vetores eles têm o mesmo grau de importância ou algum prepondera mais sobre os outros? Eu vou me permitir dizer que todos eles são importantes na medida em que um leva ao outro. Ou seja, na maioria da sociedade, acredito eu que até mundialmente, a preocupação é imediata pelos recursos finitos da natureza. A água, a comida, a questão dos minerais. Sim. Mas não importa. Isso redundou, levou a uma compreensão mais ampla. Então, um está interligado ao outro. Seja aonde quer que a pessoa inicie, por que vetor, como você demonstrou, certamente ela recairá em outros níveis de compreensão da necessidade de melhor qualidade de vida. Bem lembrado. Agora, claro, essa conversa nossa é linda, bonita, puxa, reciclagem, que legal, como é edificante, mas no nosso dia a dia, como é que a gente pode atuar? O que nós podemos fazer para efetivamente reciclar materiais, comportamentos, ideias no nosso cotidiano? Em termos práticos, podemos começar pela seleção de nosso lixo. Sim. E o cuidado com o desperdício de energia, água e comida. Se você me permitir uma breve historinha, é fácil. Por favor. Eliminarmos aquela figura que existe do indivíduo que vai tirar o palito de fósforo da calçada com a vassoura hidráulica. Pois é. Desperdiçamos uma infinidade de água brincando com um jorro de água para tirar um palito de nossas calçadas. Isso não cabe numa criatura que está inserida num contexto social atual, onde ele sabe que isso é um desperdício e, certamente, de uma forma um pouco mais rigorosa, uma profunda irresponsabilidade coletiva. É verdade, levando-se em conta a situação dos recursos naturais, né, do nosso planeta. Recursos finitos, né, recursos que em algum momento são passíveis mesmo de extinção. Você falou da questão de lavar a calçada, né? E era uma prática muito comum. Eu diria que ainda é, infelizmente. Mas há algum tempo atrás não se tinha noção, consciência do mal que isso acarretava, né? Do prejuízo que isso acarretava. Hoje em dia se tem. Isso, são os novos tempos. É verdade. Então, poderíamos até dizer, se você me permitir, na contramão, quando muita da gente alardeia, o mundo não tem jeito. Pelo contrário, já praticamos muitos equívocos que hoje estamos mais conscientes. Ou seja, o mundo tem jeito. Com certeza. Agora, O que que a doutrina espírita aborda a respeito desse tema da reciclagem? A gente está vendo aqui que não se estreita a análise sobre isso, né, sobre reciclagem. Não se recicla apenas o item material, né? O que que o Espiritismo diz a respeito da reciclagem? O que que a gente pode reciclar, né, além de itens materiais? A santa doutrina espírita libertadora, ela é uma religião natural. Sim. E é orientada por um princípio da natureza: o mínimo e suficiente. É verdade. O consumismo é uma marca dos nossos espíritos deseducados. Precisamos tratar de nossas compulsões e dependências emocionais em busca de sanidade, de saúde mental. O uso indiscriminado dos nossos recursos, sem a preocupação com a moderação e qualidade de vida, diz da forma menos cuidadosa que temos conosco mesmos. Reciclar é dar o justo valor aos recursos à nossa disposição, dizendo que merecemos um mundo menos degradado. Com certeza. Agora, nesse sentido, Cláudio, o que que o espírita pode fazer diante da reciclagem? Claro, não apenas essa reciclagem material, como a gente lembrou aqui, a reciclagem numa visão mais ampla. Como é que a gente pode contextualizar isso? Nós teremos que recorrer ao nosso Livro dos Espíritos, na pergunta 917. Sim. Que nos afirma, na resposta, que o nosso egoísmo, aquele que nós nos reportamos da vassoura hidráulica, aquilo que a gente fazia sem a menor noção do que estávamos fazendo, o nosso egoísmo está impregnado em nossas leis. O indivíduo diz assim: eu pago a água, posso fazer verdade. Isso. Estou pagando, e aí... Não se trata de pagar, se trata no sentido... Isso tem uma história muito interessante da Segunda Guerra Mundial. A carne foi limitada, o consumo de carne na Inglaterra. Sim. E, na verdade, o indivíduo pagando nos restaurantes só tinha direito a um bife. Mesmo pagando. E isso era obedecido por um conceito coletivo. Se eu tentasse subornar o garçom para comprar mais de um, eu estaria tirando a oportunidade de outra outro. Pessoa que estava vivendo sobre o guante da dor de uma guerra. Sim. O mesmo que eu estava vivendo. Então a noção coletiva é importante, porque através dela eu me coloco mais fraterno. Então o espírita, ele sabe que o nosso egoísmo está impregnado em nossas leis, na nossa organização social e em nossa educação. Este contexto reflete a nossa visão de submetermos o coletivo, o geral, aos interesses particulares. É verdade. Pouco nos importando com as consequências dos nossos atos predatórios e dos desperdícios. O espírita concorda com a reciclagem por valorizar a vida em nosso planeta no seu sentido comum de bem-estar geral, fugindo do descaso dos egoístas que acaba por coisificar a tudo e a todos, tornando a criatura num incessante insatisfeito. Bem lembrado. Agora, a gente sabe que a unidade, digamos, de difusão do Espiritismo mais próxima da pessoa, né, mais próxima do indivíduo, é o Centro Espírita, né? Uhum. A seu ver, Cláudio, o Centro Espírita ele pode colaborar de alguma forma para a reciclagem na região onde ele se situa? Ele já produz isso difundindo a doutrina. Mas, sim, de uma maneira prática, ele pode desenvolver campanhas de recolhimento seletivo do lixo no entorno e produzir movimentos educativos que estimulem a população do bairro a mudarem de hábitos em relação ao desperdício. Ou seja, ele realmente pode atuar num papel de formador, né? Multiplicador desse tipo de conduta. De conceito, com certeza. E há muito trabalho, né, Cláudio? A gente sabe. Há uma mentalidade de anos de consumismo, né? De consumo desenfreado, de desperdício de recursos naturais. Exatamente esse ponto do consumismo é um ponto de entrave, né, a própria questão da reciclagem. E como é que isso pode ser controlado? como é que esse desejo que o ser humano tem de sempre consumir o novo, né? Como é que isso pode ser ajustado a uma perspectiva de um planeta no qual os recursos naturais não vão permitir mais tal postura, né? Uma postura de tanto gasto. Nós vamos retornar à pergunta 917, porque, na verdade, ela se encerra afirmando: o espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. Dedicarmos-nos aos ensinos espíritas é uma forma de renovarmos as bases de nossos pensamentos e alterarmos os rumos de nossas vidas. É verdade. Agora, você falou em pensamentos. O que é mais difícil? É reciclar o físico ou reciclar o mental, o espiritual, o nosso pensamento, digamos, em relação à questão da própria vida na Terra, do próprio uso dos bens materiais? Você tocou com muita inteligência no próprio cerne da doutrina espírita. Nada de pano de fundo, nada de nos perdermos nas aparências. A doutrina espírita demonstra que toda a nossa luta deve ser de essência. O essencial, sim, o pensamento, a produção de espontaneidade, ela é mais difícil. Porque, como você já apresentou também, são anos, vamos dizer, milênios de depredação, em que podemos sentir que a alma do brasileiro, se formos nos ater só ao nosso país, ela viveu isso desde o seu início. Com certeza. Fomos colônia, fomos vistos como o quintal de Portugal. É verdade. No passado, como vários outros países. Mas na nossa questão pessoal, fomos coisificados. Éramos um quintal utilizado. Que, recursos, na verdade, né? E somos uma nação nova, de pouco mais de 500 anos, que precisa aprender a se amar, a cada um amar a si mesmo e a valorizar os recursos, as conquistas e fazê-las dentro de determinados limites. Com certeza. E a gente está conversando com o Cláudio Amaral sobre o tema reciclagem, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, porque agora é hora do Espaço Jovem. Fichário. O fichário de hoje aborda uma importante curiosidade do movimento espírita brasileiro: os 60 anos do Pacto Áureo, cujo objetivo está ligado à missão do nosso país em ser a pátria do Evangelho. Segundo o espírito Humberto de Campos, o povo brasileiro deve se espiritualizar para construir a sociedade do futuro e assim cumprir a sua missão. Ainda na época da codificação, Kardec já previa que um dos maiores obstáculos ao movimento seria a falta de unidade causada pelo orgulho humano. E não é que ele estava certo. Em vários países, o movimento espírita enfrentou e ainda enfrenta dificuldades, inclusive no Brasil. Mas para ajudar o nosso país a cumprir sua missão de pátria do Evangelho, foram enviados vários esforços para cá, a fim de consolidar e unificar o movimento nacional. Tudo começou em 1904, com a criação de um documento conhecido como Bases da Organização Espírita, na qual previu-se o advento das federações nas capitais dos estados, nos moldes da Federação do Rio de Janeiro, e aderindo ao programa da Federação Espírita Brasileira. Mas o ponto alto da unificação do movimento ocorreu há 60 anos, em 5 de outubro de 1949, quando foi assinado o Pacto Áureo. Dentre os diversos itens desse pacto, destacamos dois. O primeiro, que estabelece que cabe aos espíritas do Brasil porem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do espiritismo. E o segundo, no qual ficou estabelecido que a FEB criaria um Conselho Federativo Nacional Permanente. Esse conselho foi criado com o objetivo de promover e trabalhar pela unificação do movimento espírita, para que as atividades de estudo, difusão e prática da doutrina espírita sejam fortalecidas e realizadas no seu devido tempo. As instituições que assinaram o pacto foram a Federação Espírita Brasileira, a Liga Espírita do Brasil, hoje CERJ, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Federação Espírita Catarinense, a Federação Espírita do Paraná, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e a União Espírita Mineira. Atualmente, o Conselho é composto pelas entidades federativas espíritas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, em número de 27, e por um expressivo quadro de entidades especializadas de âmbito nacional. Todas as entidades que, direta ou indiretamente, integram o Conselho Federativo Nacional mantêm a sua autonomia, independência e liberdade de ação, pois os vínculos com o Conselho têm por fundamento a solidariedade e a união fraterna, livre e consciente, praticada à luz da doutrina espírita. Assim, a tarefa principal do trabalho de unificação consiste em colaborar com as instituições para que estas possam mais facilmente alcançar os seus objetivos, aprimorando as suas atividades e mantendo as suas realizações dentro dos princípios doutrinários. Viram só como a unificação do movimento espírita é importante? E o fato das instituições estarem unidas não quer dizer que elas não têm a liberdade e autonomia de trabalho. E pensar que desde o início Kardec já sabia que tudo isso poderia acontecer. E com isso, nosso fichário de hoje fica por aqui. Até o próximo, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Espaço Jovem. Quiz. E atenção para a nossa perguntinha da semana. Na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, a Rádio Rio de Janeiro celebra mais um aniversário. Neste ano de 2010, quantos anos de vida a rádio completa enquanto emissora que divulga o Espiritismo? Alternativa A, 50 anos. Alternativa B, 39 anos. Ou alternativa C, 26 anos. Responda então a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 29 de julho, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então envia um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja qual for o modo de contato, seja através do telefone ou do site da rádio ou através do e-mail, não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio de um exemplar do livro O Espírito de Cornélio Pires, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma publicação da FEB, e também concorrem a um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, hein, galera? Todo mundo respondendo e participando. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho em prol da divulgação do Espiritismo já há quase 4 décadas, sempre de uma forma popular, clara, didática, objetiva. Também este trabalho na internet, a partir de algum tempo atrás, né, de forma recente. Você vai saber também como ajudar a emissora a manter este ideal. As mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente. Você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Acesse e confira, ok? E a gente está de volta conversando com o Cláudio Amaral, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Aprender a Amar e Servir, e conversa hoje conosco sobre o tema reciclagem, entre outros assuntos. Ele que responde a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens da Mocidade da Sociedade Espírita Amor e Caridade, jovens aos quais agradecemos imensamente pela participação no programa de hoje. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, fique à vontade, Cláudio, para fornecer os contatos, né, da instituição, do Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir, e também informar o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. O nosso grupo, o GEAS, é no Caju, na Rua Circular da Quinta do Caju, número 7. Sim. E o nosso site, a nossa página eletrônica, também pode ser acessada pelo www.geas.org.br. As nossas reuniões doutrinárias são às segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e a evangelização infanto-juvenil e a escola de paz é no segundo e quarto domingo de cada mês, às 9 horas. Perfeito, e é só chegar, né? Só chegar, tá bem chegado. Maravilha, então. Bom, a gente tem muito o que conversar. Vamos então a mais uma pergunta, Cláudio? Vamos agora. Um minuto no espaço. Meu nome é Thalita e tenho 21 anos. E gostaria de saber uma pergunta. Se o jogo como o do compasso, se realmente pode invocar espírito. Thalita, disse Jesus, se eu quisesse, essas pedras se transformariam em meu auxílio. Ora, todas as vezes que o pensamento, todas as vezes que nós vibramos, há uma resposta do lado espiritual. Mas vai depender do padrão, do nível, da sintonia que estamos fazendo. Você comentou sobre os jogos. Jogos é algo que algumas vezes não corre no nível da questão muito séria. Certamente teremos contato com espíritos da mesma ordem, não muito sérios, muitas das vezes brincalhões e de outras vezes zombeteiros. Não é algo muito recomendável, apesar de, através dessa fenomenologia, desse tipo de prática, podermos ter a confirmação de que, se nós evocarmos, os espíritos responderão. Só temos que ter cuidado. É verdade. E de fato, como você bem lembrou, não é uma prática nem um pouco recomendável, até porque muitas vezes atrai, né, espíritos que digamos, não têm a melhor das intenções, né, com aqueles que os evocam. Né, sem podemos dúvida, assim dizer. Sem dúvida. Tem intenções ruins, tem intenções prejudiciais. Fora a questão, né, de que muitas vezes os locais em que essas atividades são realizadas não são adequados, né, não tem nenhum tipo de proteção espiritual. Então é mais margem ainda para o surgimento de problemas. Tudo concorre para o insucesso. Com certeza. Então é algo que a gente não recomenda e que deve ser evitado, inclusive por falta de sentido. Né? A gente sabe já tantas inúmeras comprovações da imortalidade da alma, e essa realmente não é a melhor delas, a gente sabe disso. Sem dúvida. Dando sequência então às perguntas dos jovens da Mocidade da Sociedade Espírita Amor e Caridade, a próxima é a do Fernando, de 15 anos. A pergunta: por que umas pessoas são mais ligadas à religião e outras são mais ligadas à farra? Fernando, a sua pergunta atinge o cerne da questão. Cada um está no seu momento. Se o momento de alguém é a farra, ele segue para a farra. Se o momento de alguém é a religião, ele segue para a religião. Agora, eu gostaria de deixar bem claro que eu não posso garantir, mas se você fez essa polaridade entre religião e farra, saiba que Nem sempre você encontrará pessoas sérias só na religião, poderá encontrar na farra, e você nem sempre encontrará pessoas levianas, não só na farra, poderá encontrar na religião. Vamos ter a noção exata de que o que importa é a motivação. Se a motivação da criatura é séria, tanto na farra quanto na religião, ela saberá se conduzir e tirar o melhor proveito. E esse deve ser o nosso proceder. Podemos estar em todas as circunstâncias da vida, sempre nos protegendo, sempre cuidando de cada um de nós, da nossa individualidade. Não importa, há sempre possibilidade de que a criatura tenha uma atitude destrutiva. Na religião, eu apontaria o fanatismo. É altamente destrutivo, seja em que muito religião bem for. Lembrado. E na farra também existe uma série de excessos que com podem certeza. Nos tirar do caminho da alegria, do lazer, da descontração e nos levar também a prejuízos. Então, seja onde for, creia que nós poderemos estar cumprindo um bom papel. Seja na farra, seja na religião. Agora, sem sombra de dúvida, se nós damos ao nosso espírito, através do lazer, que você chamou de farra, o lazer, o descanso, o desaparecimento, é preciso também lembrarmos que precisamos encontrar a nossa espiritualidade para alimentarmos os nossos espíritos tão necessitados. Muito bem lembrado, Cláudio. A próxima pergunta é da Tamires, de 15 anos. Por que a reciclagem é abordada com tanta importância no movimento espírita? Pela noção, Tamires, da responsabilidade que esta iniciativa transfere para com o nosso planeta. E não só para com o nosso planeta, para com a nossa vida. Ao reciclarmos, estamos buscando os melhores procedimentos para termos uma vida menos predatória. Essa é a atitude que salta aos olhos de maior importância. E é uma atitude imprescindível. Não tem outro caminho. Se a gente parar para pensar em relação à vida na Terra, é o único caminho viável para que a gente possa ter um mundo equilibrado. Não é mesmo, Cláudio? Sem dúvida, porque quando nós partimos para aquele princípio que já mencionamos aqui, da questão da natureza que trabalha no mínimo suficiente, você não vê árvore nem animal comendo ao exagero da necessidade de ter que colocar aquilo para fora em excesso. É não, verdade. Por quê? Porque a natureza trabalha no mínimo suficiente. E o ser humano destoou pelo livre-arbítrio. Nós precisamos abrir o guarda-roupa e perguntar: tenho duas pernas, para quê? Preciso de 50, 40, 90 pares de sapato. Nós temos que chegar a um trabalho de coerência e precisamos nos inserir nesse conjunto. Porque os sapatos que eu comprei em exagero, na verdade, redundaram, muitos deles, em mortes de animais. Sim. E para que tanto desperdício se eu, na verdade, não preciso de tanto? É preciso usar com comedimento isso. Isso está muito bem colocado no estudo da lei de destruição, no Livro dos Espíritos. Com certeza. O mundo está à nossa disposição, mas não está para os nossos excessos, nem para a nossa irresponsabilidade. Com certeza. Próxima pergunta é da Thalita, de 21 anos. Uma pessoa, quando desencarna, pode escolher o corpo no qual irá reencarnar? Thalita, sem sombra de dúvida, a literatura espírita nos demonstra que isso é uma realidade. Só que precisamos entender que só é dado o direito de participar desse planejamento aos espíritos que já estão devidamente bem orientados nos objetivos da vida. Aqueles que fogem de nós, que fugimos dessa visão do porquê termos a vida, qual é o objetivo da vida, o sentido de aprendizado de uma existência, aqueles que temos, conseguimos participar. Porque, na verdade, a escolha de um planejamento envolve também as questões das nossas provas e expiações. Claro. E os espíritos que ainda não estão preparados para encarar a necessidade dessas circunstâncias tentam fugir ou muitas das vezes até pelo outro ângulo, exageram na noção das dificuldades por passar, levando ao insucesso da vida. Então, essa participação no planejamento, ele depende de muito equilíbrio e de uma visão muito centrada do espírito, que a grande maioria de nós ainda não tem. O Fernando, de 15 anos, pergunta, Cláudio, a alma é um termo para designar apenas espíritos encarnados ou pode-se designar também a espíritos desencarnados? Fica muito claro no Livro dos Médiuns, Fernando, que alma, para nós, de uma maneira assim, bem técnica, Allan Kardec coloca que é o espírito encarnado. E sim, está muito bem claro no Livro dos Médiuns. Porém, nós podemos ver esse termo ser utilizado, inclusive, para espíritos desencarnados. Você, é muito interessante que Allan Kardec, ele caminhou num sentido muito antigo, porque os mapas antigos falavam, quando iam contar o número de habitantes, dizia tantas almas. Certo. Mas isso é muito antigo, viu, Fernando? Eu agora fui longe. Então, mas tecnicamente é um termo dentro da doutrina mais utilizado para a questão dos espíritos, do espírito encarnado. Esta é a alma. Perfeito. E eu quero aqui agradecer a participação do Cláudio Amaral, ele que é trabalhador do Grupo Espírita Aprender, Amar e Servir, e conversou hoje conosco sobre o tema reciclagem, entre outros assuntos. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final que você queira deixar para quem nos ouve? Eu gostaria de sugerir a leitura do livro sobre reciclagem, a leitura do livro Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro, editado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Uma livro, boa obra. E livro recém-lançado. Recém-lançado e de muito boa informação e orientação do assunto. Com certeza. E alguma mensagem que você queira deixar nesse fim? Que nós tenhamos a certeza, e ficou bem claro por tudo que conversamos, que a doutrina espírita é, sem dúvida, o futuro das religiões. Com certeza. Conversamos então com Cláudio Amaral, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Terapia dependência. Provavelmente você já deve ter ouvido ou falado frases do tipo: ah, eu não vivo sem você. Eu não consigo me imaginar sem isso. A minha vida não é nada sem você. Hoje no nosso Terapia vamos falar sobre a dependência, refletindo como o ser humano consegue se fixar em um objeto, seja ele humano ou não. Dependência, o mesmo que subordinação, sujeição, necessidade de amparo, de proteção. São estas palavras do nosso bom e velho dicionário que definem este tema. Vamos pensar, desde o início do desenvolvimento humano, como funciona a dependência. O espírito, ao retornar à órbita terrestre, necessita do amparo de seus pais para o seu desenvolvimento físico, moral, intelectual, emocional, espiritual e etc. São cuidados físicos e emocionais indispensáveis para o bebê. Os pais devem dar na medida certa tais cuidados, moderando-os para não serem invasivos ou alheios demais. Ao longo do crescimento da criança, os pais devem continuar a educação, moderando os limites e permissões de acordo com a faixa etária, tratando crianças como crianças e adultos como adultos, permitindo que a criança passe de forma saudável da dependência à independência. Entretanto, alguns pais preocupados excessivamente com seus filhos acabam fazendo suas vontades, inibindo a criança de ser criativa, de colocar os seus verdadeiros anseios para o mundo. Há pessoas adultas que simplesmente fazem as vontades de seus pais, às vezes inconscientemente. Se formos analisar o caso mais a fundo, veremos certa relação de dependência entre pais e filhos, como se o cordão umbilical ainda estivesse ligado. Agora, por que os pais, mesmo de forma inconsciente, dependem dos filhos e vice-versa? Bom, cada ser humano é único e somente conhecendo a história familiar é que poderemos levantar hipóteses. Quando a dependência não é entre pessoas, pode ocorrer com coisas. Por motivos emocionais, situacionais da vida cotidiana ou psicológicos, algumas pessoas se apegam a objetos, e muitos deles afetam negativamente o organismo, como o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Neste ponto, sugerimos uma reflexão sobre algumas questões que aparecem em nossas vidas. Por que eu não consigo parar de fumar? Por que, mesmo sendo um adulto que me sustento, dependo da minha mãe para escolher as minhas namoradas? Por que eu não vivo sem o meu marido? São questões que alguns dos nossos ouvintes já ouviram ou falaram, entre outras tantas que exemplificam a dependência. E nem sempre paramos no corre-corre do dia a dia para pensar nisso. Um espaço em nossas vidas para esse momento de reflexão é muito importante, seja na religião, em conversas com amigos, numa meditação ou terapia. Assim, abrimos as portas para o nosso autoconhecimento, buscando a causa da dependência e procurando fazer algo para modificar o problema em solução. Mas não se forcem ou não obriguem alguém a perceber a dependência. Isso vem com o tempo, com as situações normais da vida, com a experiência e maturidade. Então, amigos ouvintes, que possamos valorizar nossa independência individual, fazendo nossas escolhas com responsabilidade, respeitando o outro, mesmo que este tenha opinião diferente. E com essa importante dica, ficamos hoje por aqui. Nos encontraremos em breve no próximo Terapia. Rádio Rio de Janeiro. Um minuto no espaço. Meu nome é Fernando, eu tenho 16 anos e mandarei uma mensagem. Talvez você se pergunte, por que tanto desajuste? Talvez você se entristeça ao ver que nada mais te abasteça. Talvez nos momentos de dor você pragueja ódio e rancor. Reluza, falta-te amor. Tenha fé no nosso Senhor, o mais alto, o poder divino. Se nele pensares, cumprirás seu destino. Com resignação, regozijo e intento, de que em todo momento ele te traz o alento. Espaço Jovem. Então, galera, todo mundo curioso para saber a resposta do quiz da semana passada, não é? Então, vamos lá. Na semana passada, perguntamos qual o nome da mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco? Alternativa A, Meimei. Alternativa B, Joana Dark. Ou alternativa C, Joana de Ângeles? Fácil, não? Quem respondeu alternativa C, Joana de Ângeles, acertou. E dentre aqueles que responderam a alternativa C e mandaram suas respostas aqui para a rádio, a grande ganhadora do quiz é a Ana Maria Siqueira. Ela que mandou a sua resposta por e-mail aqui para a emissora e ela irá receber como brinde do quiz o livro Trovadores do Além, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, publicada pela FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Ana Maria, parabéns, em nome de toda a equipe do Espaço Jovem, você tem um prazo de 10 dias, começando a contar a partir desta sexta-feira, dia 30 de julho, para você retirar o seu brinde aqui na Rádio Rio de Janeiro. No caso, se você estiver aqui em dias úteis, é só procurar o departamento de produção da emissora. E nos finais de semana, você procura diretamente a portaria aqui da rádio, sempre em horário comercial, ok? Então, parabéns a você, Ana Maria, e fica aqui o estímulo a todos vocês que nos ouvem para que sempre participem e sempre e cada vez mais do nosso quiz, ok? Até a próxima! Espaço Jovem. Passou rápido, hein, André? Pois é, foi bem rápido mesmo. Num instantinho, final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff.